Gandhi, The Buenas Crew, Skitter, vai que vai. Costumo chamar de trouxa quem quer ver minha derrota. Prefiro chamar de moça quem fala pelas minhas costas. A cada passo eu apanhei, serviu de aprendizado. Em cada queda eu levantei e hoje tô calejado. Seu sentido é pra frente, o meu é mais oco ainda. Segue sua linha reta que o meu sentido é pra cima. Se fosse pra ser só mais um, já teria parado. Não quero ter um império, tô montando um legado. E sem hipocrisia quero que a grana venha. Afinal é trabalho, tem que ter recompensa. Mas eu sei esperar, não quero dar passo em falso, porque nessa caminhada eu tô indo descalço. A cada passo num compasso eu ganho o mundo. A cada passo meu espaço é conquistado. A cada passo eu adianto um segundo. E em cada passo eu ganho mais um aliado. A cada passo num compasso eu ganho o mundo. A cada passo meu espaço é conquistado. A cada passo eu adianto um segundo. E em cada passo eu ganho mais um aliado. E quantos tombos eu levei antes de aprender a andar? Quantas rasteiras pulei, tentavam me derrubar. Lembro que até mirei, mas não pude atirar. Com esse alvo tão distante, já não daria pra alcançar. Cada passo é importante, te põe um novo lugar. Nesse mar estonteante é preciso navegar. Pedras no caminho existem, temo que aprender a chutar. Pé no chão, porém cuidado, descalço elas podem machucar. E numa dessas sonhos vão, se transforma em ilusão. Momento de redenção, força, fé e disposição pra cumprir nossa missão. Corre sempre a milhão. Pergunta se eu me arrependo, já vê na cara que não. Não vim de passagem, nem uso traje passeio. Entrei loucão nesse jogo, bêbado no tiroteio. A vida é só viagem, sem destino nem roteiro. E pra quem me pediu massagem, deixo o meu dedo do meio. A cada passo num compasso eu ganho o mundo. A cada passo meu espaço é conquistado. A cada passo eu adianto um segundo. E em cada passo eu ganho mais um aliado. A cada passo num compasso eu ganho o mundo. A cada passo meu espaço é conquistado. A cada passo eu adianto um segundo. E em cada passo eu ganho mais um aliado. Do branco pautado pro azul preenchido, dando voz à minha mente pra não passar mais batido. Que o caminho não é fácil, mas eu também nem queria. Que se não fosse os perrengues da vida, eu não teria a noção de respirar e não errar. De novo pé na direção, cruzei estados procurando a felicidade em vão. Dos planos forjados à mão pro processo de execução. Sou um alto mic ligado, amplificando a minha razão. O barato é louco e o processo é lento. Pra se garantir no frio, no palco é mais do que talento. Persistência por essência, mente aberta, transcendência. Cérebro laboratório com novas experiências. Tô pondo o meu plano em prática. Junto dos parceiros, verdadeiro, essa é a tática. Quem quer pular cada etapa vai cair de forma estática. Se não soma, some, não fode com a matemática. A cada passo num compasso eu ganho o mundo. A cada passo meu espaço é conquistado. A cada passo eu adianto um segundo. E em cada passo eu ganho mais um aliado. A cada passo num compasso eu ganho o mundo. A cada passo meu espaço é conquistado. A cada passo eu adianto um segundo. E em cada passo eu ganho mais um aliado. Não adianta se não houver calo nas mãos. No caso, a gota de suor pesa mais que a do choro. As mãos ao céu só se for pra agradecer. Porque pedido sem merecimento, irmão, é desaforo. O tempo passa e cada passo é importante. Trago o objetivo mais próximo que era tão distante. Pés descalços, mas faço do rap um pisante. É meu santo, é meu guia e me leva mais adiante. Nossa caminhada não é brincadeira. É trabalho sem descanso, todo dia segunda-feira. Trampando pra caralho, sem espaço pra choradeira. De segunda a segunda pro trampo sair de primeira. A cada passo num compasso eu ganho o mundo. A cada passo meu espaço é conquistado. A cada passo eu adianto um segundo. E em cada passo eu ganho mais um aliado. A cada passo num compasso eu ganho o mundo. A cada passo meu espaço é conquistado. A cada passo eu adianto um segundo. E em cada passo eu ganho mais um aliado.